já sei que o meu coração quer se apaixonar, mas não sei se deve desta vez. Acho que vou me entregar. Espero que chegue um alguém que queira me amar, mas eu sei que devo mudar. Tenho que descobrir